Indie Time. Começando o Indie Time, galera! Caralho! Que será isso, Léo? Gente, o que você tá fazendo aqui? Eu que sou o host hoje. Porque, não, peraí, me prometeram que eu era a estrela desse programa. Como história assim? Estamos testando novos formatos, né? No meu contrato vitalício com o SED, eu fui bem claro que eu faço questão de apresentar o Indie Time. Eu só parei ali 5 minutinhos pra chupar o rapaz ali que tava trocando a água, e aí você vai e entra. Mas, gente... Agora não tem jeito nem no Pocket Time, o break. Olha a baixaria nos estúdios do SED aqui. Se não for pra ter baixaria, eu não saio nem da minha residência, né? Enfim, ah, parece que é uma vagabunda, enfim, deixa pra lá, Léo. E aí, meu amigo, bem-vindo ao meu programa. Foi divertido essa brincadeira que você fez, né? Como se você fosse o apresentador e não eu. Ah, obrigado. Tô sempre aqui pra entreter, né? Com seu assistente de palco. Eu prefiro você nessa função, sensual, pessoas no Ingdash querendo sentar em cima de você e não levantar nunca mais. Entendeu? Ai, eu gosto de Mas que você bom tá de estar de volta. Do Lombardi, já pensou? Você podia ser um descamisado do Lombardi. Porra, mas eu tô bem fora de forma pra ser um, viu? Mas no Lombardi não tem isso, você tem o peito cabeludo. Entendi, mas... ah, então tá ótimo. Posso até deixar um pouco mais, não fazer o trimming, né? E aí fico bem no... Mas, Thiago, estamos de férias, vocês sabendo? Finally! Até meio aí de um mês, agosto, né? Talvez eu tô aqui arriscando falar. Não, meu amigo. Mas talvez até meados de agosto, estamos de férias. Vamos gravar. Vamos fazer merda das pessoas. Vamos fazer merda com as outras pessoas, prejudicar os outros. Claro, é o mínimo que eu espero. Gente, Thiago, o homem mais universitário do Brasil, né? Todos os sets que ele esteve presente este ano foram gravados em um único dia. Na quarta-feira. No domingo. Ah, no domingo. É porque quarta-feira é o dia que eu poderia matar a aula. E às vezes matei e não gravei, né? Ah, teve uma vez, eu acho, que você matou a... Você falou assim, vou chegar mais tarde, aí você chegou na hora que tava marcado e falou, fiz um truque. Sim, é que aquela coisa de entrar, né? Aí, de vez em quando, mandou no chat, ha, ha, ha, né? Sabe, uma hora você percebe que teve um xixe. Enfim, truque. Mas graças a Deus, tá acabando. Mas como é que foi esse semestre? Amigo, esse semestre... Ai, para, você pode fazer esse mês, você me dá palco? Olha, então... Lógico. Esse semestre eu fiz estágio, uma disciplina de estágio 3, numa matéria de atuação em drama não realista que eu fiz ano passado como aluno. Então foi muito interessante, a gente trabalhou Brecht. Drama não realista? Atuação em drama não realista, o nome da matéria. Você teve aula de contação de histórias? Tive também. Porque você falou que esse pão de deboche, seu vagabundo. Não, como diria Luciano, aqui é cheio de empatia e sem nenhum deboche. Ah, é, então, tive sim, apresentei uma história na minha AV2 de Dandara e Zumbi, contando a história de Palmares, do quilombo de Palmares. Se você quiser, posso te dar um link pra você deixar. Eu fiz, na verdade, um ensaio, né? Porque eu não consegui ensaiar pra apresentar a cena. Então eu falei, olha, gente, que é um ensaio. E tá filmado. Vou deixar o link pra vocês verem. Ai, por favor. Ensaio. Pra saberem que eu estou com um texto na mão, né, que eu tinha ali só um programa, e que eu estou, às vezes, na hora de começar a música, também demorando a pegar, né, a batida da música, que eu não sou um exímio percussionista. Mas, enfim, foi muito honesto nesse sentido. Se puder. Ó, polícia. Se não vai a merda. Mas vou deixar sentido, eu conto a história de Donário Zumbi. Ah, enfim, mas o que que teve? Metodologias e práticas do ensino de teatro. Eu casei nesse período na faculdade. Eu fiz uma performance, que era meu casamento. O pessoal adorou, se amarrou, foi muito legal. Mas eu fiz esse período. Era com homem ou com mulher? Esse eu não casei com ninguém especificamente. Era mais sobre a vontade, o desejo e a espera, sabe? Entendi, foi tipo o seu Silvestre, né? Casou consigo mesmo. Não, não cheguei. Chegaram a dar... Não casei, chegaram a dar essa ideia... Lá zoando, mas aí... É porque tinha um jogo, sabe, Léo? Eu atribuí funções nessa festa de casamento, como seria nessa cerimônia. E aí tinha uma posição que a gente sempre voltava como referencial. E eu propunha jogos, né, brincadeiras. E aí tinha essa expectativa desse noivo que ia chegar. Então as pessoas lá não sabiam se eu tinha combinado com alguém, sabe? Coisas assim. Foi bem interessante. E aí a performance, ela tem um lugar de colocar você numa vulnerabilidade, de você se abrir... É a ideia que você saia transformado, sabe? Da performance, né? Do acontecimento performativo. E foi muito legal. Foi uma performance que tinha o tom de... Vinha por um caminho de leveza, mas que nela também ela ia depois tocando e fazendo eu me reconhecer. Quando a gente foi conversar depois, a professora me falou de um significado que ela atribuiu, eu falei, caralho, Ana, eu sou esse que solta o caralho no meio de uma aula. Ela falou, caralho, Ana, é isso. Ah, porque o povo de teatro é super fudico, né? Dá até ficar valorizado. Mas fazendo tipo, né? Ficou, ai, que academia. Eu acho, Thiago, você devia trazer essa experiência para o SED um dia, a gente fazer essa experiência transformadora. Tá, ok. Vamos ver o que, que sai de repente. Quem sabe um dia eu consigo ter um noivo, né? De verdade. Uhum. Eu fiquei sabendo, eu não vou explanar aqui, mas que o senhor recebeu mensagens de ouvintes. Pé de barco. Então estamos aqui no Intimidade Xuxa. Entrevista na Irbelo. Maravilhoso, seu Léozinho. Pois é, recebi sim, graças a Deus. Finalmente, um dia, essa bênção chega pra todos. Não vou falar o nome, né? Não, não precisa. Mas continue mandando mensagens pro Thiago, objetificando, viu, gente? Elogiando, não, exaltando. Eu não preciso objetificar, porque, na verdade, a questão que eu reclamei aqui foi o inverso disso, seu canalha. Foi que... pessoas tão só objetificam e coisas do teatro não dão nenhum like. Bota uma Você mala, já reclamou que ouvinte do SED não te objetificava, sim, senhor. Eu reclamo de muitas coisas, Léo. Pelo prazer de reclamar, não tem como ser coerente todas as vezes, entendeu? Então, talvez eu tenha reclamado um pouco. Mas vocês podem objetificar e admirar o trabalho interpretativo de Thiago, seu intelecto, tá tudo, pacote completo. Não é pra fazer só uma coisa ou outra. Falando em pacote, né? Pacote completo, enfim. Exato. Olha aí, você fugindo, né? Da parte da... Enfim. Mas é enfim, isso. A hipocrisia. Por favor, me ajude a me sentir melhor, porque tá difícil. Ai, gente, a gente tá aqui jogando esse papo fora, né? Esse diálogo, né? Incrível. Porque isso é o End Time, né? A gente faz isso nas gravações do SED, a gente tá fazendo isso na intro também. É o End Time do End Time, né? A mesma linguagem. Mas eu trouxe hoje, Thiago, aquele resgate de assuntos, né? Aleatórios, diversos, que eu sei que você gosta muito. E aí eu tô como sempre, pronto pra te surpreender e te perguntar. A gente tem muitos questionamentos hoje, muitas perguntas. Ai, meu Deus, eu tenho medo, né? Porque você fala as coisas soltas. parece que fez coisas horríveis. Eu fico... Igual quando você falou que eu tinha... que era... Você falou que eu tinha mandado chutar cachorro. Defendido, né? Chutar cachorro. O quê? Eu falei, não é possível. Ai, gente. Não, hoje tá bem leve. Tá um programa de férias mesmo, né? Pro pessoal curtir aí o período julino. Então a gente vai começar hoje com um resumo da fofoca do Padre Júlio. Você tá por dentro desse assunto? Padre Júlio Lancelotti, que Júlio? Ah, não, aquele não. Do áudio que pegava o... Isso! Achei que ia ter que contar pra você também, como a gente teve que contar pra Cis nessa barra. Nossa, cara, essa história foi um babado, um luxo. Pois é, menina. A gente atualizou Cis em tempo real, né? Enquanto o Padre Júlio comia o marido da esposa. E aí, a gente descobriu que essa é uma das primeiras tretas acessíveis da internet, porque teve descrição, né? Audiodescrição, teve descrição das imagens, foi uma coisa de louco. Que bom. Eu acho importante democratizar o babado, o cheio, a fofoca. Quem não sabe disso, né, tá perdendo aí uma parte importante de como é viver em sociedade no Brasil. Pois é, e aí você vê que mesmo com toda essa sensibilidade, o Sidney não sabia. Qual é a sua desculpa agora, seu Sidney? Pra você não estar se atualizando. Pois é, minha. Brincadeira. Disney pecou nisso aí, uma pessoa sempre tão informada, né? Pois é, não sabia do babado do momento. Conta aí, o que mais tem nesse babado? Olha, temos também a questão geográfica. Você sabe que a gente sempre traz muitas aulas, né, aqui no End Time. Então a gente teve uma pequena discussão aí sobre por que a cidade de Natal se chama Natal. Olha, porque a cidade Você de Natal... Você sabe? É, se chama Natal porque... Não, não me lembro, eu tava nesse dia? Não, acho que você não tava. Foi junto com a discussão do Padre Júlio. Mas eu vou deixar rolar aí no programa, então, pra surpreender as pessoas e depois eu te conto. Tá bom. Anota aí pras pendências, né? Pra gente, no final do programa, voltar pra falar. Temos aí um dia que, infelizmente, pra nós, você estava, eu também. E a Amanda também. E a Erika também. Que foi a incrível briga da depilação. Nossa, aquele podcast que você arrancou meia hora, não foi? Sim. Temos aí um embate com voz de Tico e Teco, né, de Luciano e Cisne, sobre a questão do homem que queria se depilar. E o total do áudio deu 10 minutos com uma aceleração, né? Porque, na verdade, como o Thiago falou, era meia hora. Sério? Meu Deus, você vai acelerar? Lógico. Ai, que delícia. A editora é maravilhosa, vai ficar ótimo. Quero ver quantas voltas o mundo dá. Você vai ficar até com vontade de reviver aquilo. Eu imagino. A gente chega para uma questão muito filosófica que a Le Barbieri trouxe, né, para a mesa, que é a seguinte: é obrigação do homem pagar por sexo? O homem obrigatoriamente tem que ter tido essa experiência? Nossa, a Le trouxe isso pro debate? Trouxe, porque ela disse que eu estava mentindo quando eu falei que não paguei. Porque, segundo ela, como eu sou homem, eu necessariamente fiz. Entendi. E ela sustenta isso com o passar do diálogo? Não, ela tá até hoje crente de que homem tem que pagar por sexo. É, eu sei que há um tempo atrás, o meu pai, por exemplo, teve... Por que eu tô respondendo meu pai? Melhor não. Acho que não é mais uma coisa que acontece, não, mas já foi. É, ultrapassado já, né? É, pois é. Acho que não rola mais, não. Acho que ultimamente pega mal fazer isso. Mas talvez em alguns rincões, né, do Brasil, ainda aconteça. Ah, sim. Não, é uma coisa que regionalmente realmente tem que ser levada em conta. Falando em rincões e erotismo, a gente comentou também sobre os vazamentos de conteúdos do OnlyFans no Telegram. Aonde está esse grupo que eu quero entrar nele? Pois é, você já estava interessado nele na época e continua interessado hoje. Sassi ainda não passou pra gente o caminho da luz. Vagabundo, ele me mandou um nude do nada, perguntando se eu sentava, uma coisa assim. Eu falei, eita, óbvio. De quem? Dele? Não, dele não, de um rapaz, assim, deve ter pegado esse grupo aí, safado. Uhum. E aí, até hoje, não tava nem lembrando disso mais, fica aí a demanda registrada para a pendência. Ajudar muito a gente bem. A ver essa história aí. Vídeo de OnlyFans, assim, qualquer OnlyFans? A gente falou nesse especificamente do Austin Mahone, que é uma preocupação que nós acertamos aí de acessar a carreira desse rapaz. E Denise falou do Adbala, do BBB. Ok. Cada um tem o Austin Mahone que merece ou o Adbala que merece, né? Pois é. Mas estou até curioso aqui. Deixa eu ver a cara do Austin Mahone. Confesso que eu não sei. Austin Mahone é bem saudável. Cantor, compositor. Ele canta Shadow. É um rapaz. Ele é tipo o filho do Shawn Mendes com Charlie Puth. Uhum. Entendi. Ok. Um rapaz. Não sabe quem são também, né, aquele? Não faço ideia. E achei aqui interessante esse Mahone, sim. Bem interessante. Olha, o Bruno e o Mahone, então, estão aí no grupo do Telegram. Exato, Tim, porque ele já é maior de idade agora. Não tem problema mais. Então tá tudo certo. Vamos lá! É, até porque tá no OnlyFans sendo putaria, é bom ser maior de idade, né? Com certeza, no OnlyFans eles não iam permitir algo desse, né, jamais. Enfim, pois que é. Bom. Passando então para a parte da estética, cirurgia plástica, vamos falar de aplicação de ácido hialurônico e botox no cu. No cu? Uhum. É no cu. Você mesmo, aplicou? Ou na beirada? Não, é no terceiro olho. No terceiro olho já apliquei. Olha aí, Cisne fez uma consulta com Dua Lima, né? Porque ela é especialista. Em botox? E ácido hialurônico. O ácido hialurônico... O ácido hialurônico serve para o quê? Para preenchimento labial, por exemplo? É o ácido hialurônico. Ele hidrata e reidrata, né? Ah, passa só por cima da pele, então. Não é injeção, não. Isso. Ah, ok. Tá ótimo. Ácido hialurônico. É, mas o que aí? Teve essas dicas aí de estética. Como o Indie Timer acaba virando realmente o que eles falavam na televisão muito, revista eletrônica. É isso, né? Variedades. É, muita variedades. A gente não fica nem só autocentrado, você vê? Olha que caso. Interessante. Pois é. A Lima é uma cultura formada, agora engenheiro civil formada melhor do que a gente. Daí a gente segue para uma parte de discussão de sociedade também com a seguinte pergunta. Mulher bonita pode falar palavrão? Acho que mulher pode... Enfim, for resumir assim, pode fazer. Pode o que ela quiser, né? É, pode falar isso. Palavrão sim. Eu, inclusive, falo bastante, até onde não devo. Olha, tem um programa na Netflix, você viu a história do palavrão? Não. Muito interessante. Cada episódio, um é sobre fuck, um é sobre shit, um é sobre bitch. É, acho que eu não terminei, tem cunt, enfim. Aí vai e fala o surgimento do palavrão, da onde que foi, porque popularizou. Às vezes tem algum evento, alguma coisa que acontece, né, que faz a coisa popularizar. Enfim, aí tem um no primeiro episódio, eles fazem um teste, Léo. Você bota sua mão num balde de gelo, e aí primeiro você bota uma mão e não pode xingar. Depois você bota a mão e você pode xingar. As pessoas aguentam 5 vezes mais tempo, né, na hora que ela pode xingar. Assim, o palavrão, na verdade, tem um efeito catártico na gente, que é da gente botar os troços pra fora. Totalmente. Fora. Eu achei esse conteúdo... Uma merda, um vai a merda, vai se fuder, porra. Caralho. Nada como caralho na boca. Caralho bem colocado, né? Uhum. Nada olha, como caralho bem colocado, realmente. Me interessei por esse conteúdo aí, vamos atrás. É, vou te falar, vou te falar se eu acho, passo o link pra você. Muito bom. Olha, foi bom você ter falado em conteúdos televisivos, então, porque no site a gente fala de séries também, de vez em quando, né? Tem o nosso blocão das séries dessa vez. Só com séries atuais, né? Porque a Lê fez aí um mini logado sobre Nancy Jack, essa série que ela tá muito triste, tá acabando. E aí, quando eu penso que eu nunca mais vou ouvir falar, porque Nancy Jack era uma série que, na época, pensei em ver, acabou que a vida seguiu, não vi. Então, assim, você fala, nunca mais vou ouvir falar dessa série, não tem nem por que mais, né, a ideia de vê-la. Aí a Lê, de repente, aparece com ela. Contando como se estivesse passando e tivesse todo mundo interessado, né? Sim. E aí ela segue aí com o Sidney recomendando This Is Us, né? Que terminou há pouco. E a Lê falando sobre a série brasileira A Irmandade. Vocês vão saber todos os detalhes pela narração lexística dessa série. Legal, interessante. Um bom remember, né? De quando ela comentava mais sobre séries, né? Não falava só sobre o cocô dela. Sobre... Pois é. Enfim. Daí nós temos, né, um questionamento muito pertinente, senhor Thiago, sobre a sua educação superior infinita, né? Que é um tempo aí que você tá nessa luta para se formar. Eu não tô em luta nenhuma, não há nenhuma luta, seu Léo. Tá, eu estou no sétimo período, estou dentro do prazo, tá? A sociedade não pode falar nada a meu respeito. Ano que vem, a sociedade pode falar que eu já estou um pouquinho além do prazo. Olha, vamos... Faltam só apenas 13 disciplinas. Se eu quisesse, eu tinha terminado esse ano. Eu precisava ter feito um primeiro semestre diferente. Entendi. Mas enfim, não tô com pressa. Não, você tá... Coisa. Vem aí um cabaré, tá? Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que eu tô participando. Temos vários números musicais, números de humor. É um cabaré identitário, sabe? A gente fala as Estou aí. Cabaré identitário é um bom título pro SED. É? É um guarda. Você não acha? Vou ver se eu um dia consigo realmente fazer um link. Encaixar. É, aí a gente faz de conta que foi super natural. Não, inclusive, se o nome do SED não fosse SED, seria Cabaré Identitário. Com certeza. Você não acha que teria tudo a ver? Com certeza. Nossa, muito a ver. É o nome para um quadro, inclusive. Pois não, é. Temos casos, amigo, para gravar a SED? Temos muitos casos. Você vai ver aí durante suas férias, teremos uma profusão de casos muito interessantes. Joga fora caso de cachorro, não. Em guarda, a gente fazer um caso. Você sabe que vou... A gente vai voltar no fim do programa para ler uns comentáriozinhos. E aí eu vou te explicar que tipo de caso as pessoas estão pedindo a partir de agora. Estão pedindo? Você vai ficar... Uhum. É, porque você pede os do pet e as pessoas estão pedindo outros. Ah, tá ótimo. Vamos ver então, o que vem aí. Temos aí também a fase sindicalista de Denise, né, menino? Essa pessoa do RH que agora tá nessa fase que ela, inclusive, incentiva que os funcionários doem sangue. Pra ter um dia de folga. E sim, porque ela era contra, você lembra, né? Aham. E aí agora não, ela tá super pró-funcionários. Como tá pode, né? Ano de eleição, todo mundo muda de lado, né? Safada. Né? Ai, gente. Tá concorrendo a alguma coisa, Denise? Vai sair a deputada? Vamos ver. Boa sorte. Qual será o partido da Denise? Acho que é o partido... O PSD, né? Que é partido do show a Denise. Inclusive, quando teremos segunda temporada de Show a Denise, né? Ficou essa pergunta, cara, também, né? Até hoje quero saber quantos feijões tem na panela de pressão, sei lá o que era que ela tinha inventado, né? Até hoje eu não sei. Enfim, maravilhoso Show a Denise. Foi muito bom Show a Denise. Eu amo. Bota a lei também, tenta, porque eu senti que pode rolar a rosca. Interessante a gente assistir. Estimulando a rivalidade feminina. Dentro também do próprio podcast, não apenas nos casos, no bate-volta, né? Pedindo pra pessoa fazer um babado. Vamos ver se acontece isso aí. Vamos ver se o caso de família vai tremer diante desse encontro no palco. Vamos ver. E a última pergunta que a gente deixa aí é: quem é o mais sensato do Sed na ausência de Sidney, né? Eu acho que sim. Se for dar essa resposta agora, pra mim seria a Erika. Fato. Gente, como assim? É porque quando a Erika erra, ela viaja, fala assim: ah, não, mas é porque você, fulana, com certeza tá apaixonada por não sei quem, vamos supor, né? Que ela cisma uma coisa. E ela dá toda uma opinião baseada nesse negócio que ela inventou, assim, que ela descobriu, no caso que não tava. Mas geralmente eu acho que ela fala coisas muito boas pra vida da gente. Tipo, faculdade. Você realmente é de uma fase mais recente do Sed, né, Thiago? Exatamente. Eu não sei como ela era antigamente. Agora me parece uma pessoa mais sensata, assim, nos comentários. De vez em quando dá um estouro. Mas aí é ser humano, né? E você, acha que é quem? Eu, né? Sim, não, com certeza. Eu nunca nem ponderei outra pessoa. eu tento, às vezes, ser sensato, sabe? Mas, às vezes, não dá. Às vezes, as paixões nos cegam. Sim. Eu diria que sou eu, né? Porque... Eu também acho que você é um pouco sensato, amigo. Só quando você não tá disposto a fazer um plot twist, a melhorar a história. Porque às vezes eu vejo que você quer incentivar as pessoas a virarem uma nova saga. Ah, né? Sim, é porque quando entra o meu lado escritor, aí o negócio complica, né? Que eu fico pró-entretenimento e não pró-resolver o problema da pessoa. Exatamente. Tirando essas horas, realmente. No mais, fica difícil. O Sassi às vezes fala uma coisa também interessante. Mas eu acho que o Sidney é mais sensato mesmo. Quando ele fala alguma coisa besteirenta, assim, a gente até fica chocado, né? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Porque o Sidney geralmente é mais sensato mesmo. Isso é um fato. Um fato consumado. Mas vamos então ouvir esse compiladão aí e voltar no final pra dar aquele tchau gostoso e dar mais uma conversada? Com certeza. A gente volta, porque estou aqui ansioso pra saber todas essas coisas, né? Que já não me recordo mais e outras quais não vivi. Só sabemos que vem aí um excelente programa. E se eu fosse você, eu não perdia. Não é verdade, seu Léo? O Edtime. É isso. Então chega logo, porque o Edtime é o melhor programa do seriadores.com.br, o programa dos bastidores. Eu amo. Então toca o som, né? Toca uma pros gays. Sobe o som, DJ, dá o play, bacana. Atenção, atenção, Sidney Andrade. Vazou um áudio de uma conversa entre um casal, um homem e uma mulher, e um padre que realizou o casamento deles, onde a mulher estava conversando com o padre sobre ele ter comido o esposo dela 10 dias antes do casamento e ter celebrado o casamento dos dois. E no meio desse áudio, importante ressaltar que ele dizia que tinha muito carinho por ela. Meu Deus, sim. Eu tenho muito carinho por você. Tem uma parte que ela fala assim: foi só uma vez? Aí o padre fala: não, foram duas ou três, e não foi mais em respeito a você. Aí ele fala assim: respeito, não teve respeito, não. Aí ele fala: ele fala assim, na hora do pecado. Como que ele fala, gente? É uma expressão tão engraçada. Na hora da infração. Na hora da fraqueza. Na hora da fraqueza. Na hora da fraqueza não teve mesmo, mas depois eu pensei. Então foi uma troca de áudios. Não, e parece que eles estavam conversando numa sala e ela estava gravando. Ai, meu Deus. Ela gravou pra ser tipo uma prova. E como é que ela soube? Como é que ela descobriu? Ele, o marido dela passou um EST pra ela. Não. Que história maldita. E aí ela botou ele na parede, né? E ele saiu contando. Tanto que tem horas que ele fala, tipo assim, quantas vezes foram? Aí o padre, duas ou três vezes. Aí o marido, não, foi mais. Não, foi mais. E o padre insiste, né? Não. E aí ela, foram só duas ou três. E ela, teve sexo anal? Aí o padre, não lembro. Eu amo. Não, não lembro, maravilhoso. Aí o marido, teve sim. Não pode ter tido, minha gente. Tu acha que quem faz o que nessa vida? E depois tem um momento que o padre fica bolado, que ele descobre que o marido ainda pegou outros homens depois dele, né? Você só não foi o escolhido. Ela ainda fala assim, você só não foi o escolhido. Ela ainda pisa no padre. Importante dizer que durante esses áudios todos, ela tá muito plena. Ela tá falando baixo, assim. E ele dizendo, eu tenho muito carinho por você. E ela, padre, você transou com meu marido. Numa plenitude, que eu, sinceramente, eu não, aí ela, não entendo. Aí ele, irmã, não é assim, irmã. Mas essa conversa foi depois do casamento? Foi. A traição foi em 2010, o casamento deles foi em 2010, o áudio é de 2012, não. Ela descobriu em 2012, parece, e o áudio é de 2019, só que vazou agora. É, o áudio de 2019. E aí ela veio a público falar, tá? Ela veio que ainda falar tá com ele, inclusive. Que ela tá com ele, que ela pensou em terminar, mas ela rezou pra Deus e Deus deu uma luz e falou que isso era só uma aprovação. Não lá com filhos. Isso tudo foi em Natal, tá? E o nome do padre é Padre Júlio. E por um tempo todo mundo achou que o Júlio Lancelot tava comendo o esposo. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Natal ou no Natal? Olha aí, faz diferença que se é no Natal, é um tempo. E em Natal. Natal é o dia do Natal. Em Natal. Mas Natal, sabe que tem um plot que minha mãe me deixa louco, que ela sempre fala o que era pra ser no, ela fala, não sei o que, fulana vem em Natal. Eu falei, vai viajar pra lá? Aí ela fica olhando pra minha cara assim, tipo, o quê? Porque na cabeça dela, em Natal, quer dizer. É na época do Natal. Na época do Natal. Aí sabe que sobre Natal, mais uma digressão aqui, mais trend time. Eu já viajei bastante para Natal, porque é aqui perto e ela é muito. É uma cidade excelente. E um dia desse eu tava viajando com a minha amiga, que mora lá, tá morando lá agora. Aí eu perguntei: por que é que a cidade de Natal se chama Natal? E eu estava ávido, né, pela história pela qual se chama, né, se fundou essa cidade e deu o nome, batizou-se de Natal. Ela disse, é porque ela foi fundada no dia 25 de dezembro. Passada. Eu não sabia disso. Não, aí eu fiquei frustrada disso. Eu disse, é só isso? É porque ela foi fundada no Natal? Que foi no Natal? Não tem uma história de superação, sei lá, um herói aí, twist, um negócio, né? Assim. Aí eu fiquei frustrada disso. História aí de superação. Ai, pelo amor de Deus. A coisa mais banal. Eu não queria acreditar que era por isso. Enfim, digredimos. Mas, Sidney, a gente quer saber sua opinião sobre Padre Júlio. Você, caso estivesse nessa situação, quem você seria? Caso estivesse... quem é você no caso do Padre Júlio? Sim. Teste do BuzzFeed. Eu acho que eu seria a esposa. Traída. A esposa plena? Plena, só que eu não seria trouxa de ter continuado, né? Com essa pataquada. Ah, não, mas você tem que ser a pessoa 100%. Ah, então eu acho que eu seria trouxa. Note que ele porque não quis ser o padre nem o marido. Eu não me vejo de jeito nenhum sendo um padre que transa com uma pessoa que vai casar daqui 10 dias. E eu não me vejo sendo marido. Mas um momento de fraqueza. Por alguns momentos, né? Foi a tentação da carne. Não tá entendendo. Um detalhe que a gente não mencionou é que vazaram também conversas do marido com o padre. O padre falando altas sacanagens, altas putarias, dizendo que tava com fome. Exato, teve print da conversa. Saudades do teu rabo. Saudades do teu rabo. Bem nesse nível. Gente. E aí, no Twitter surgiu uma outra trend aí que o pessoal tava fazendo. Se você, seu namorado, noivo, vai te buscar no serviço e você encontra um padre sentado no banco da frente do lado dele, o que você faz? Você senta no banco de trás ou você pede pra ele trocar? Meu Deus. Específico, né? Bem específico. Meu Deus do céu. Eu tô muito chateado que durante esse diálogo todo ela não teve a honra, né? Porque ela teve várias chances, mas ela não falou a famigerada frase. Meu filho, a carne é fraca, mas o espírito é forte. É importante dizer que essa foi uma treta acessível, tá? Porque as pessoas transcreveram os áudios e colocaram num PDF lá no... Amém! Sim, inclusive, eu ainda não ouvi o áudio, eu só li o texto transcrito. É, exatamente. Amei, gente. Até as fofocas agora estão sendo acessíveis. O mundo está mudado mesmo. Eu tenho esperança na humanidade. Eu não sei se... É quando a fofoca for acessível que o mundo mudará. Eu não sei se contar esse caso aqui depois da... do que a Paloma falou foi a melhor escolha. Não sei se a Paloma vai ficar tranquila agora. Não, mas vai ser transferido de programa. Não, mas ela é. É, vai haver um corte. O padre é no Indie Time. A gente vai estar falando aqui aí de repente, mas e a Paloma, hein, gente? O que, que temos a falar mais pra ela? Melhore. Deus esteja convosco, ele está no meio de nós. Beijo, então. Eu amo. Sidney é o padre e o marido ao mesmo tempo aí, ó. E a esposa. E a esposa. Sidney é uma trindade, tá vendo? Eu sou. O padre, o filho da puta e a santa. Amém. É uma peça de Ariano Suassuna, amigo? É. Podia ser. Não, mas a gente tinha tudo pra ser uma peça de Ariano Suassuna, esse caso do padre, né? Que vocês vão ouvir no Indie Time. O Cisne me lembrou que eu tenho que ir atrás do Indie Time do Padre Júlio, que eu não lembro nem mais de que episódio foi, mas vou achar. Foi do que a gente gravou com o Carol, Fernanda e Lorena. É, foi o primeiro da Lorena, é. Eu acho que foi. Ah, verdade. É, foi o episódio que gravou a Lorena. Não, eu acho que eu tenho aqui o número do episódio, depois eu te passo, Léo, porque foi o episódio que eu indiquei pro boy ouvir. Não, amo. É, por sinal, já virou fãzinho, tá? Ele já ouviu o episódio que eu nem ouvi ainda. O novo, olha, saiu, ele já veio falar. Ele, nossa, muito bom o episódio. E ele rachou. É, ele adorou as dicas de vocês de como a menina descobre se a outra é lésbica ou não. De ficar perguntando qual é a marca de pneu que gosta, se gosta de caminhão. Ele rachou o bico com isso. Ai, gente, a gente fala umas coisas que eu depois na hora de rir, não acredito. Eu também. Eu falei assim, meu Deus, eles deram esses conselhos ali. É, mó bom, eu. É, você só tava empolgado no dia. É. Ah, achei aqui já o arquivo. Já vou agilizar essa semana. Gosto especialmente de uma parte muito específica da treta do padre, que é quando ele diz, olha, como é o nome dela? Não sei. Olha, fulana, a gente fez isso, mas em respeito a você, a gente só fez essas vezes. Ela fala, não, padre, respeito não houve. Alerta de gatilho. Climão na conversa a seguir. Que está acelerada para reduzir o dano à saúde mental e auditiva da população. Ouça por sua conta e risco. Caso sinta vontade de ouvir de novo, procure ajuda. Deixa as pessoas, cara. Não. Eu deixo. Se não, a pessoa não. quer depilar, deixa ela depilar. Não. Se a pessoa quer deixar crescer, deixa deixar crescer. Mas eu não tô proibindo. Eu não tô proibindo ninguém. Meu não, Deus. Mas ele tá só mostrando para o menino que ele tem uma possibilidade, caso também. Seja ter os pelos. Eu acho engraçado que quando a gente vem as meninas aqui falar da depilação, todo mundo, não, assuma seus pelos, não sei o que. Aí vem um viado recém-assumido, tá pra assumir. Não, depila mesmo. Não. Vai, tira isso daí, pelo amor de Deus. Aí, ele pediu ajuda. Caso não epa, epa! Ninguém disse isso. Ele pediu conselho para saber como é que faz para depilar. Ele não perguntou se depila ou não depila. Se ele perguntasse se eu depilo ou não depilo, eu ia dizer, meu amor, aí é você quem sabe. Não, peraí, agora não. Isso é retórica. Eu falo o que eu quiser. Eu não sou obrigada a só responder o que o cara falou. Não, exatamente. Não tô obrigada, mano. Você acha que tinha durado 2 episódios se eu só respondesse o que os pacientes perguntam? Mas a Amanda é das meninas e é a favor de depilar, né, Amanda? Eu sou a favor de depilar, mas não... Assim, eu sou a favor da pessoa ficar... Não, claro, discreto. Não, mas o que eu tô querendo dizer é que quando chega uma menina aqui com a barra da depilação, por mais que tudo bem depilar, a gente diz, ó, mas não se obriga a nada. Aí chega o cara aqui e a gente tava fazendo mil mirabolâncias e peripécias pra ele conseguir depilar esse cu de um de todo jeito. Por quê? Tô falando porque eu já fui jovem de morar numa cidade pequena, e as pessoas conhecem o pai e a mãe de todo mundo, não é igual. Então, Thiago, o que eu estou explicando é que não importa o que ele faça, as pessoas vão saber porque é uma cidade pequena, ponto, acabou a história. Exatamente. Então tem essa novela que ele tá fazendo. Não importa o que ele faça na cidade, todo mundo vai sempre ficar sabendo. Então, se ele não depilar, não importa que for comer o cu dele, vai dizer aquela bicha do cu cabeludo, eu comi, entendeu? A gente nem sabe se ele dá o cu, a gente nem sabe se ele tá tentando. Sabe, às vezes, de repente, esses garotos ficam se depilando, fazendo chuta todo dia na esperança de dar o cu, que é outra loucura também. A gente nem sabe se vai dar e fica o dia inteiro na expectativa do negócio que talvez aconteça, quem sabe. Então, eu acho que a gente tá gastando muito tempo com elaboração do garoto de 17 anos, que não tá nem quer a vida. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa aqui, por favor, licença. Érica, vi falar que a gente tá imaginando coisa em cima, que é a pessoa que mais faz isso nesse podcast. Vem falar de uma coisa dessa. Ah, me respeite. É que fui eu que fiz isso no último episódio, inclusive, né? Que pedi pra poder ser até o caso, porque tava todo mundo viajando, falando mil coisas. E... Então eu posso falar uma coisa séria agora sobre isso? Por favor. É, o caso, o que o Sidney tá falando faz muito sentido quando você claro, olha... Claro, que é o cisne, aquele. Que é o cisne, entenderam? Mas, assim, quando a gente olha todo o social envolvido nessa questão da depilação, da infantilização, tanto da mulher e agora também do homem, né? De você, pelo faz parte da maturidade do ser humano, né? Então, tipo, existe toda uma questão se homens que preferem mulheres depiladas não estão, na verdade, fantasiando sobre a infantilização dela. Desculpa, sobre criança. Okay. Existe toda essa problemática séria. Tem mesmo, Mas o lance, como o seu lance é muito particular em relação ao seu cozinho, meu Deus, ninguém tá vendo. Você vai mostrar pra uma pessoa da sua cidade depois você vai sair daí, porque gay nenhum sobrevive numa cidade pequena. É que você vai mesmo. Jovem, simplifica, simplifica o máximo que você puder. Amanda, o que eu tô querendo dizer, ok, entendeu? Tudo bem, eu sou muito a favor de que a pessoa... O que eu tô dizendo assim, eu concordo com essa questão toda que você falou, do pelo, da infantilização, concordo, mas tem gente que gosta. Eu, por exemplo, me gosto depilado, mas depilado. Pois é, entendeu? Aí. E ok, agora, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, não há, eu não tenho problema nenhum de a pessoa, por exemplo, que eu estou ficando ser peluda, isso não vai influenciar em nada no meu tesão por ela, por exemplo. Eu tô falando isso de forma pessoal minha, ok? Então, o que eu tô querendo dizer é que eu entendo essa problematização que você e o Sidney, da qual você e o Sidney estão falando, mas a gente não tava falando disso durante o caso, e se foi importante pra vocês falar disso agora, nós estamos falando. Beleza. Mas é porque a gente tava respondendo como ele, a pergunta dele, como ele faz para chegar até a loja de depilação sem da forma mais discreta possível. Okay. Eu queria dizer, inclusive, Amanda, você já viu meu pênis, você sabe que meu pênis é pentelhudo. Eu tô falando isso aqui, não, eu nem faço isso que eu tô falando. Me colocando no lugar dele. O que eu quero dizer é, tipo, se você, ele eu quer vou ter que mandar depilar, uma foto do meu pênis agora pra poder falar isso. Por favor. Se ele quer se depilar, cara, vai lá e se depila. Se não quiser depilar, se alguém que botou na sua cabeça, se você não tem certeza, se você... Não, depila, entendeu? É uma coisa que, assim, agora tem que ser uma convicção própria, se você quer... Mas eu falei o que eu falei, só pra pontuar, não tava falando sobre a sua opinião, não. Tava falando não, eu também nem acho da opinião. O que eu quero completar do que a Amanda falou, e que se toca no meu ponto, que é o seguinte, tem essa questão da infantilização, e isso pesa muito mais pras mulheres do que pros homens, e isso é óbvio, né? Isso é muito claro. Eu, enquanto homem gay, né, que me relaciono com outros homens gays, eu percebo que existe uma pressão estética por um corpo padrão, sarado, liso, malhado, muito forte. E aí a gente tá, inclusive, incentivando... olha só a atitude, né? Ele quer se depilar na cidade interior, como se depilar fosse uma coisa muito importante pra que ele se satisfaça sexualmente entre gays. Sendo que a gente não precisava estar dando esse arrudeio. A gente podia muito bem dizer, como a gente diz, quando chega um caso de uma menina que está preocupada com os pênis pubianos, né, e com a pressão estética que ela sofre, a gente diz, seu corpo, suas regras. Mas quando chega o homem gay, a gente diz... e aí eu estou botando essa crítica aqui, dessa perspectiva... entre nós, homens, que estamos aqui. Não tem nada a ver com o que a Amanda falou, nem com o que Erika. É eu, o Luciano, e Léo e Thiago. Que a gente... Eu tô falando nada, você... Que... Não, mas o que eu tô dizendo é que nós, homens gays, a gente introjeta... Ah, você tá dizendo sim, que eu sou gay? Tô dizendo que você é gay. É igual o Aguinaldo Timóteo. Eu não, eu sou o Aguinaldo. Eu sou o Aguinaldo Timóteo. E a gente introjeta um imaginário de corpo padrão masculino, que é tão tóxico quanto esse padrão de corpo feminino, só que opera no corpo do homem de outra maneira. É claro, eu não tô dizendo que é o mesmo tipo de opressão, mas é o mesmo tipo de exigência de padrão de corpo físico, de corpo padrão. E aí eu me sinto incomodado quando a gente não se presta a fazer todo esse arrudeio pela depilação da menina, porque a gente já entendeu que essa é uma pressão estética desnecessária, ela só faz se ela quiser, mas quando chega o cara gay, a gente tem que dar mil voltas, porque a gente introjetou o discurso do homem padrão. Peraí, porque fica assim, tipo, parece que eu tô falando uma coisa que... Não é sobre a sua opinião. A questão é cada um tem uma opinião e sempre foi assim. Ninguém vai mudar a opinião, porque cada um tem uma opinião sobre o tema. A minha opinião é, se é tão difícil pra ele, se ele vai se arriscar a ser descoberto qualquer coisa, não se depila, não é tão importante assim. Fim. Só isso. Se ele acha que é tão importante, então ele pisa firme e vai lá e faz. Fim. É isso. Essa é a minha opinião. Agora, se você tem uma experiência na sua vida, não sei o quê, é o que a gente, você mesmo falou. É a vida dele. Ele perguntou como eu faço. Eu falei, ou você vai e entra firme, ou você não vai. Entendeu? É isso que eu tô falando. Outra coisa que tá completamente diferente do que eu tô conversando com o Sidney. Entendeu? Assim, completamente diferente. O que eu tô querendo dizer pro Sidney é, Sidney, ok, eu entendo o que você está falando, que é essa questão da pressão social pela depilação e tudo, que a gente sempre diz isso. Mas é porque, normalmente, na minha memória... Quando a gente recebe uma barra de uma menina a respeito de depilação, é uma barra que a menina diz: meu namorado tá botando pressão pra me depilar, minha família tá botando pressão pra me depilar. E a gente vai dizer: não, seu corpo, suas regras. Você depila se você quiser. Nesse caso, ele não falou de pressão de ninguém, ele não... Mas é que eu discordo, Luciano. Ele não falou de pressão, mas a pressão existe, independente de ele ter falado ou não. Ok, mas É, o que eu estou dizendo é, quando a gente faz, porque você tá fazendo uma equiparação que não... Não é, Luciana, a gente só foi lembrar desse caso, porque assim, toda vez que é bom a gente frisar coisas que são importantes também, além de a gente ficar divagando sobre coisas que não tem nada a ver. Então eles aproveitaram e encaixaram isso, ó. A questão da infantilização, tem que ficar atento a isso. Ponto, foi isso, acabou. Não é sobre o menino, é sobre... É uma questão que é importante. É, o fato de que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. O que eu estou dizendo é que existe um discurso... Atenção. É, só manter atenção a esses detalhes outros. Sim, só isso. A gente aproveitou um tema. Quando a gente aproveita um tema pra falar um monte de maluquice, ou oxítona, paroxítona, lá. Aproveitou pra falar algo útil dessa vez. Foi só isso. Ok, Erika. Eu acho que você... Eu continuo achando que você se meteu na conversa sem assim, estar tá trazendo ela pra um outro local, assim, essa conversa que eu tava tendo com o Sidney. Mas tudo bem, eu encerro por aqui, né? Isso vocês querem? Calei minha boca, vamos pro próximo caso. Eu nunca paguei por sete. Você já pagou por sete? Eu já paguei. Cargo? Eu também. Saife, já? Eu já paguei. E você, já. Denise? Nunca. E você, Léo? Não. Ai, Léo, ai, para. Não, gente. Você já, Ale? Eu nunca. Eu não. Mas aquela aí ela me julga que eu não paguei também. Mas não, você careta. É homem. Homem geralmente paga, né? Mas, gente, eu sou viado. Não, e daí eu sou viado. Mas tem viado querendo pagar por peru. É... Tá bom. Era só isso que eu queria saber, meu. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Porque eu não pode voar, tem que avisar o Léo agora. Eu não posso falar por coisas... Pagar. Não, não como homem, não. Só falou. Falou que mulher não paga. Não. Mulher não pode pagar, então, né? Não, mulher pode sim, mulher deve, se ela quiser. É, eu nunca fiz. Mas, por exemplo, quase comprei o pack da MC Mirella. Quase. Não, amiga, não, não. Do OnlyFans, não. Ah, tem um Telegram que tem tudo, os vídeos dela, de graça. Você paga, não. Você me avisou agora? Descobre isso? Ô Sassi, e a Alshi Marrone, já vazaram o vídeo? Que a Alshi Marrone tava vendo. Não vazou ainda, menino. Todo dia eu entro naquele perfil, aquele Twitter, pra ver se apareceu lá uma piroca. Só do Adbala, cara. Do Adbala. Você comprou. Que é uma belíssima. Quer dizer, uma belíssima não, uma grande rola. No Telegram tem um perfil que a gente vê as pessoas que vazam coisas das pessoas famosas. Do OnlyFans? É, tipo, OnlyFans de alguém, tem um canal no Telegram. Da Mirella, da Mirella tem. Ah, eu achei que você tava da Mirella eu gostei. Não, assim, tô querendo já assim. Segmentar, né, no caso. Mas você não, entra no Telegram. Tem vários canais de homem. Eu? Eu não entro no Telegram? Eu não tenho mais Telegram. Eu não entro, mas aí começar a ter uma utilidade dessa, tipo... Tem vários canais. Né? Vários canais. Eu não sei nem procurar canal naquilo, gente. Tem canal não naquilo. Não só de OnlyFans. Ai, velho é foda, né? De não ser fã mesmo também. Ah, se passar um do OnlyFans aí do Michael Jürgen de Survival, tô topando. Carol, eu acho que esse é o seu primeiro programa depois de você virar doutora, né? É verdade, agora eu sou doutora. Inclusive, cometi um typo ali, mas tá tudo certo. Drá, Carol Lili. Oi? A sensação é de desvalorização da classe odontológica, mas é isso, sabe? Já começou assim. Já começou assim, hein, gata? Se bem que, né? Qual é a profissão que não tá desvalorizada, né? Exatamente. Desvalorizado é trabalhar, né? Uhum. Desvalorizado é trabalhar. Eu queria ter... Sabe onde eu queria estar? Na barriga de Rihanna. É o lugar mais cobiçado ultimamente. É verdade. Carol e Erika já se conhecem oficialmente? Eu não sei se... Eu espero que não. Olha aí. Acho que Erika não. E Carol. Carol, nossa dentistriz, né? E Erika, nossa advogada. Menino, tô precisando. Onde é que você mora? Acho que isso é mais barato aí do que pagar um dentista aqui. Às vezes, sim. E aí você aproveita e passeia pelas praias. Né? Carol cuida de dentistria, hidratação anal, o que mais? Não, só é do dente mesmo. Aplicação de ácido hialurônico. No cu? Sim. E é botox? Harmonização anal. Botox ainda não, mas veremos em breve. É porque, né? Tem que alisar as pregas. Agora que você é especialista, médica, doutora, me elucide, o que que aconteceria se a gente aplicasse Botox no olho do rico? Achei que era no cu. Não, no olho do cu. Ah, o que ia acontecer é que ele ia preencher, né? As pregas would be no more. Aí ele ia ficar frouxo? Não, ia ficar liso. Não, eu acho que ia ficar ao contrário. Ia ficar... Bem apertadinho. É. Mas aí lacrar. Você teria dificuldades, né? Ah. É, porque ele ia inchar, né? Então era exatamente isso que a... Como era o nome dela? Cu? Que falava? Lacrar o cu das inimigas? Botar um botox com coisas inimigas? Era botar botox. Como chamavam? Era a drag que falava isso, que popularizou o termo lacrar. Que era, lacrar. Ih, gente, eu tô na idade que eu sei o meme, mas não sei quem é, não. Porque toda hora muda. Às vezes você pega o meme e já foi quibado. Opa. Vou botar aqui, drag, lacrar, orcuda, assim. Nossa, cuidado com o que você deseja. Ó, a minha vantagem é que eu não enxergo, né? Então, o resultado de imagens, eu já sou imune. Nossa. Olá! É verdade? Oi, Fê. Alô! Olá, como é que tá agora o som? Eu tô achando um pouquinho distantinho, mas pode ser só a impressão do meu fone também. Vocês estão ouvindo Carol normal? Eu tô ouvindo normal. Ah, eu também, tá normal. Olá, gente. Meu áudio tá bom? Tá. Alô, Fê. Pera aí, que eu vou trocar o microfone. Ah, melhorou, hein? Aí ela falou, não fiz nada. Foi só... Foi só ameaçar. Foi só empolgação. E aí, Fê, a gente tava aqui conversando sobre a aplicação de Botox no olho do Si. Do Si? Que é isso, Léo? O que que tá acontecendo que você não tá falando as coisas? Como assim? Do Si? Tem gente aí perto? Ué, não é Si o nome? Você está não, é culpado? Que se esse? Ai, esses eufemismos. A pessoa passou metade da carreira dela no site sem falar as coisas. Agora mas eu estava com meus pais do lado. Ai. E essa era a sua primeira fase do seu personagem, né, Eric? Ele teve uma evolução, né? Não, pior que não era a fase do personagem, não. Era só porque eles estavam do lado mesmo, né? Ele já não queria nem que eu falasse, ficava, silêncio aí. Imagina ficar falando palavrão, né? É, pais têm essa mania. Eles acham que os filhos nunca vão falar palavrão. Acho incrível isso. Mas... novo álbum da Beyoncé, Lacroix. Ah, pois os meus já desistiram, viu? Faz tempo. Não, minha avó até hoje fica, ai, tão feio, uma moça bonita dessa falando palavrão. Eu acho que é uma coisa aí, quando fala isso, é tão feio, uma mulher falando palavrão, me dá vontade de soltar uns 34, porra, caralho, vai tomar no cu, sou ridículo. Não, pior que ela fala isso, eu falo, o que que o cu tem a ver com as calças? Ela, ai, menina, olha essa boca, você vai ser... Fala, o que que o si tem a ver com as calças? Assim, a moça é bonita mesmo, no caso, mas, né, pode falar palavrão. Mas eu amo o logado, que eu parei de assistir Greysa e agora eu só assisto pelo logado. É meu entretenimento. Que é a forma correta de assistir. Da série médica. Que é o que tira o melhor de Greysa e põe lá. Gostasse. É a forma correta de assistir. Desculpa. Fala, amore. Vai ter, ou já teve, o logado de Nurse Jack? Vai ter quando sair o reboot. Sabe por que eu tô vai ser junto agora com a SA de The L Word. Eu tô vendo agora. Maze Runner. E aí, seria uma gentileza se você pudesse revender. Tem umas coisas que me deixaram confuso. Por exemplo, da quarta pra quinta temporada, que morre o filho do Mike Cruz. E aí, de repente, do nada, Mike Cruz vai embora. E aí o hospital volta pra mão de quem? De Glória. E aí, Nurse Jack é reintegrada à equipe. Assim como o inútil do Ed da farmácia. Meu Deus, Ale, eu não conheço nenhum dos nomes. Acabou o programa de residência, entendeu? Foi todo mundo embora, ficou só a Meredith. Eu não entendi absolutamente nada. O Vlad falou, não, a gente perdeu um episódio. Eu falei, não, Vlad, às vezes acontece, as pessoas são malucas mesmo. Aí ele falou, pergunta pro Sasser. Eu falei, vou perguntar. E aí, eu tenho certeza que do jeito que tá esse mercado de atores falidos fazendo podcast da própria série, já deve existir um Nurse Jack Cast comentando episódio a episódio com os bastidores. Com Edzinho. Ai, eu tô triste, vai acabar uma das minhas. Nossa! Vai acabar. Vai acabar, eu tô triste. Mas eu tô muito triste, que vai acabar na minha experiência. Então, aqui temporada, gente, eu vou ver o que depois. Então vou é isso, gente. Vocês que estão sentindo falta do lugar toda semana, vai ver nesse Jack, que vai acabar. Então aproveita e maratona logo antes que acabe. Aí, por falar nisso, eu tô agora aderi a qualquer luxo do momento. Comecei a assistir. Comecei por maneira de dizer que eu já tô na quinta temporada. This Is Us. Lost. Agora eu também sou um. Qualquer luxo do momento, 10 anos. Não, acabou esses dias. This Is Us, não seja assim. Não, tá ótimo. Eu gosto de chamar a série de É Nós. Agora eu vou assistir É Nós. Isso é Nós. Eu tenho aqui que fazer uma cobrança. Vou fazer uma cobrança oficial, uma cobrança pública. A todos, mas especialmente a Deleózio, também conhecido como Léo Oliveira, também conhecido como Leózio, também conhecido como dono e proprietário de Seriadores Anônimos. Uhum. O senhor, por um acaso, já deu as suas moedinhas para a Irmandade? Você assistiu a Irmandade? Vamos valorizar o cinema nacional? Eu vou te falar a mesma coisa que eu falei pro Thiago em relação à peça da Jaci. Muito, muito pesado para mim. Ah, muito para, gente. É bom demais. É sobre o que esse filme? Eu não tô sabendo. Irmandade, na verdade, é uma série Netflix, tá? E aí tem o Seu Jorge lá, como ator principal. E ele é um cara que ele é preso quando ele é jovem. E aí... São Jorge preso? Seu Jorge, que não chama Seu Jorge. Chama Edinho. Também conhecido como Cabuloso. Aquelas. Ele é preso e aí dentro da cadeia ele é muito maltratado e tal, e aí ele começa a reivindicar pelos direitos dos presos. Ele cria ali uma comunidade dos presos e rebeliões, enfim, para lutar pelos direitos da galera que tá ali encarcerada. E aí, nisso vão ocorrendo várias reviravoltas, porque, enfim, tem toda a corrupção dentro do presídio, e tem muitos presos morrendo, e, enfim, fala da população carcerária como um todo. E é muito bom. O Seu Jorge tá impecável. Tem dragão? Não tem dragão. Ficou com o Djavan. Ficou com o Djavan, esqueceu de devolver. Mas tem Seu Jorge cortando a cabeça de um comparsa chamado Carniça. Então, assim, muito bom. Não, eu tô falando muito sério. É um bagulho que eu falo. Veja, é meio denso? Sim. Dói o coração? Dói. Mas eu acho que é muito, muito, muito válido prestigiar aí o Seu Jorge. Assistam Irmandade. Em breve logado de Irmandade também, junto com esse Jack. Oh, mas Irmandade saiu a segunda temporada, tem duas semanas, vai. O deboche. Não é formado na faculdade não, Thiago, assim, sem pressão. Começar a amigo, o ano correto de eu formar seria esse ano, que eu entrei em 2019, né, são 4 anos. Porém, teve uma pandemia aí que atrapalhou um pouco os planos. Eu vou me formar na licenciatura ano que vem. E em 2024 eu vou me formar no bacharelado. 2024, viando. É, até lá. É um plano de 6 anos mesmo, sem faculdade. Mas eu vou sair com dois... Se precisa prestar atenção nisso, que eu vou sair com dois títulos. Duas habilitações. Tinha que ser mais fácil. Assim, uns 6 anos. Ator e manequim? O meu curso tem assim também. Professora de instrumentalista, né? Dizer, sindicalista? Instrumentalista cirúrgica? É. Odeio sindicato, hein? Ah, é a própria Arquisa do Queen Stars. Muito tenista do RH não gosta de sindicato, ó, tá vendo aí? Ah, né? É claro que ela não gosta. Problema com reivindicativos. Na minha empresa me chamam de sindicalista. Ah, mas você é. Por quê? Você vai com a camisa do PT todo dia? Eu faço L para toda a empresa. Ah. Você fica do lado dos funcionários, amiga? Fico, claro. Não posso dizer, mas eu fico. Doam sangue, né? É. Não. Os que doam sangue, não. Não. Não, que doam sangue, sim. Eu já entendi que é bom. Tá brigando. Eu fui doar sangue esses dias, mas não pude. Por quê? Parece que o jogo virou, né? É, pois é. Falei, vou nas minhas férias doar sangue, mas não posso, porque eu não tive... Pai, tive 1 ano de tatuagem, não tenho ainda. Olha aí. Tem que ter 1 ano de tatuagem. Tem. Tem que ter 1 ano. E fora que micropigmentação também não é uma coisa que é impeditivo também. O que é micropigmentação? É uma sobrancelha de mentira. Ah, aquela que você pinta? É, não posso também. O que mais não pode? Transar com homem se você for homem, mulher se for mulher, né? E por enquanto é isso, segue essa faculdade longa, mas você vê que ainda vai aí mais 3 anos de lutas e glórias. Então, 2024, o Thiago vai estar no sede. Reclamando. E até lá tem tempo pra fazer o sede universitário, né? Sim. Então, Thiago e Zanão são as pessoas que têm mais disposição pra estudar que eu conheço. Eu tava pensando que eu quero fazer outra faculdade ainda, sabia? Você tá completamente maluco. Porque mas isso é, coisa de gente que veio de série maníaco. Série maníaco tinha um monte de gente que ficava 10 anos fazendo faculdade, zoiu, fez 30 faculdades. A Lê demorou 15 anos pra fazer faculdade dela, não foi? Mas a Lê o quê? Fez várias poses. Fez poses. Fez poses de poses. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai ter a honra de Sidney ou não? Não, Sidney não tá pode. Tá vendo? Hoje, todo mundo pedindo Sidney, viado, viu? Pois é. Ah. Sacer, eu exigi você, eu exigi Thiago. Eu só exigi Denise porque eu não tenho essas intimidades, mas assim. Não, é legal também. Ela tem um show, a Denise, você precisa ver como é um programa divertido. Você tem que adivinhar quantos feijão tem na panela de pressão. Tem a presença de cantores como Alcione, aquela Rogério. Outra Elisa, Elisa Rodrigo. O que que aconteceu? Sidney disse que esse era o único dia que ele não podia. Ah. E eu falei assim, amigo, mas é o único dia que eu posso. Como ele ainda não é dono desse podcast, ainda, né? Porque ele tem projetos, você sabe. Ah, projeto de poder. Mas então tá bom, sobra mais pra gente, né? Sim. É, eu tenho um pouco de medo, né? Porque é nesses que depois tem aqueles comentários do Sidney falando, né, gente, aquela hora lá, vocês pegaram um pouco, sabe? Igual acontece às vezes. Essa é a parte boa, que sem o Sidney, a gente pode falar todas as barbaridades possíveis e imagináveis e não vai ter ninguém sensato pra poder falar nessa coisa. Nem Érica. Eu achei que eu tinha assumido esse posto a partir do momento em que ele não tá aqui. Aonde que você é sensata, garota? Eu sou mais próxima de sensato que tem aqui. Claro que sou eu, garoto. Você é doida. A pessoa mais sensata que sou eu, que sou pragmático. Tchau. É um homem. Se você não for sofrer muito, eu vou te pedir pra usar o outro som no computador mesmo, porque tá estourando muito de vez em quando. Você fala assim... Ah, entendi. Tem a opção de ajustar automaticamente o volume do microfone. Não sei, de repente mais. Pode ajudar um pouco. É, se ele for ajustado automaticamente. Não, Denise. Não, Denise. Ok. Não, Denise. Não, Catuxa. Não está ouvindo. Então vai ser esse aqui. Não é? Fala uma pessoa que tem variedade de microfones. E, gente, eu só tenho um, que eu investi nele. Não, volta pro outro lá e põe um ajuste pra gente testar mais um pouco, vai falando. Tô com medo de dar uma risada escandalosa, sem controle. Ah, eu gosto mais desse áudio, Leózio. Pois é, né? Porque o outro acaba agredindo em algum momento. É, e aqui, não sei, de repente assim... Eu vou tentar me controlar, gente. Ah, tá bom. Não, não quero que você controle a sua alegria natural. Tentar ter o decoro. Exato. É só que realmente pega muito soprado, assim, o... Então tá, então vai ser o outro e eu vou ficar com vocês aqui no meu ouvidinho, porque era o que tava mais... É mesmo, sabe? E aqui eu posso berrar à vontade, esse volume tá ótimo. Sim, esse tá bem suave. Esse tá bem, então tá tudo bem. Ninguém vai elogiar o meu áudio, porque eu... O seu áudio é sempre você é sempre perfeito. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Olá, oi, Denise. Ah, agora tá você boa? Tá bem-vindo. Tô boa, nasci boa, bem. Que bom que você voltou, que tava elogiando você aqui, tinha achado um pouco antipático você não falar um obrigado. Ai, me elogiaram? Quem me elogiou? Tá falando do seu show, a Denise. Ai, maravilhoso meu show. Quando vai ter o segundo programa? Ai, podia ter outro hoje, hein, Léo? Porque esses dois convidados aí não estavam no outro programa. Eu achei que ia falar que esses dois convidados aí realmente não estão... qualificados. Vocês também, eu falei, credo. Delicado. Nossa, nem... Eu não participo disso aqui tem um ano já. Gente, tem uma música que é assim, Acorda, se não dá, na Finiveste dá. Você passa um dia aqui, seis na rua, e divo de você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Ah! Uma métrica da mulher. Estamos de volta para encerrar o Indie Time. É verdade, infelizmente. A verdade é que assim, a gente poderia fazer 400 programas como esse, né, seu Léo? Porque tem bastante conteúdo aleatório dentro do SED. Vocês não imaginam, não fazem ideia. Mas tudo precisa acabar, porque a gente precisa poupar o ouvido de vocês, poupar o trabalho do nosso editor. Ele tem que realmente ter tempo para ter uma vida, né? Ter um trabalho. Também. Saúde mental, né? Mental, que é essencial. Enfim. Senão, imagina, a pessoa já grava, já edita, tem que ouvir tudo de novo. Aí depois só conseguir fazer assim um repositório de tanta besteira que ela escuta. Aí fala, vou ter que jogar tudo fora, sabe? Pouca coisa. Não posso guardar, enfim. Também não é assim, não, né? A gente fala coisas boas aqui no SED, a gente não é também assim. Fala, faz. Fala. 3 horas de bruto sempre dá pra salvar uns 15 minutinhos aí. 15 minutos, que tá ótimo. Tá ótimo, tratando de Brasil, hoje. Nossa, vai... 15 minutos edificantes, quem que tem na podosfera? Se você juntar desde que ele começou o presidente, ele não tem 15 minutos edificantes. Ah, mas isso aí nem compara a gente com isso aí. Nem se compara. Então é isso. A gente tá encerrando o programa de hoje, é uma pena. Mas enquanto você não tem... Ah, mas calma. O quê? Você vai me contar surpresa? Você tá encerrando muito cedo. É, não, era só pra deixar a deixa pra você. Fala assim, não, espera aí. Não perca mais isso aqui. Traz. Eu tenho uma pendência pra resolver com você, né? Qual era mesmo a pendência? Que é te dar a resposta de por que, que a cidade de Natal se chama Natal. Exatamente. Por quê? Você tem alguma teoria de fã, assim, alguma coisa em mente? Sobre Natal no Rio Grande do Sul, da Nordeste, você tem esse nome de Natal. É, talvez porque lá era, era Belém, e aí Belém botaram Natal pra diferenciar. Sei. Olha, você quase acertou. Mentira, não é possível. Porque, na verdade, a resposta que frustrou muito Sidney aí é porque a cidade foi fundada no dia 25 de dezembro. Ah. Nossa, foi a reação que ele teve. Como foi a reação dele? Ele falou assim, mas só isso? Não tem uma história edificante? Não tem nem plot twist? Chato, né? Ele ficou bastante chateado com essa explicação aí. Pois é, porque é uma data falsa, né? Que não existe, não é a data que Jesus nasceu de fato, né? Natal. Ah, enfim, bem triste mesmo essa história. Tava pensando aí um babado, uma confusão entre cidades, um processo no judiciário, né? Supremo se posicionando e nada. Bem, bem triste. Sabe por que Vitória se chama Não foi Vitória? Dessa vez. Sabe? O que, que foi? Vitória? Por que Vitória se chama de Vitória? Por quê? Não sei também, cara. Eu queria saber pra te falar aqui agora. Você sabe da história da Suliel? Que acho que eu já contei ela no SED. Suliel? Suliel, que era uma prima suíça de uma amiga minha, que estava do Brasil durante a Copa da França. E aí a gente tava assistindo, né? Eu já fui essa pessoa que assistiu o jogo pra socializar. E aí o Brasil perdeu. E a Suliel falou pra gente: qual que é o contrário de vitória? E as pessoas falaram, derrota. Aí essa mulher correu na janela, abriu assim, gritou, derrota! Aí você falou de vitória, eu lembrei desse caos. Gente, Solielka. Solielka. Solielka. Uma suíça que em plena Copa na França, estava no Brasil. Gritando derrota. Derrota pra poder... Ela não sabe o que os brasileiros estão sentindo, né? Achei um pouco debochada ela. Pois é, mas ela tava triste, real. Simpatiando na dor das pessoas. Mas, ó, vamos trazer então um assunto mais leve, assim, né? Falar é um assunto que não é verdade, não é leve. É um assunto pesado que muda todo o futuro de um estado. Ah, é pra falar de Vitória? Isso aqui é legal. Não, eu ia falar do fim dessa instituição sagrada, a realeza que existia no Espírito Santo, que era Vanessa Camargo com Marcos Boaz. Ai, meu Deus, tem que falar isso aqui, eu morri. Você viu que Boaz tá passando por uma barra, tem que cuidar das crianças sozinho. Porra, não, só com 13 empregados, coitado, você vê? Ah, não, gente, cuidar muito difícil ser pai solteiro no Brasil hoje em dia. Desumano que esse homem tá passando, a história é muito parecida com a da Ju. Desumano, ele tem que pegar no colo coisa de 2-3 vezes, às vezes, as crianças. Mas muito difícil. Enquanto isso, Vanessa fazendo vários retiros espiritual com Dado, né? Com Dado, vendo aquela mala enorme dele, entendeu? Ele de sunga. Porque aonde foi que bombeou o casamento dela? Quando ela viu Dado Dolabella plantando bananeira de sunga, eu te mostrei aquele dia a foto. Como aquela foto pode abalar qualquer estrutura. É, mas tudo assim. Mas ela já conhecia essa mala, né, menino? Então, já conheci, bateu o quê? Saudade. Eu sinto tanta saudade. Nunca foi do tipo que se apaixonar. Assim. Mas assim, eu sinto que na treta, Vanessa Boaz, Você é Tim Boaz, porque você é do Espírito Santo e você gosta de miojo, né? Eu gosto de miojo, mas eu sou tindado, sabe? Realmente, eu preferiria, se eu fosse ela... Você para. ...tindado do que com o Marcos Boaz mesmo. Ah, Marcos Boaz, inclusive, assim. Ai, não sei se eu posso falar isso. É melhor não, Thiago. Mas deixa eu te perguntar, o miojo do... Pra você só. Miojo... Não, você vai ser processado, pode ser doido. Não, tô falando com você, amigo, você não vai botar isso no programa, você corta. Ai, bem, você acha que eu tenho esse autocontrole? Ai, tem sim. Você não... Eu vou botar só bipado a parte para as pessoas que estão ouvindo agora ficarem se perguntando o que, que você falou. Isso, por favor. Não posso processar, não tenho nada. Imagina a pessoa me tomar o nada que eu tenho. Ou, sim. Mas deixa eu te perguntar. Ele tem salário mínimo por mês que ele precisa agora mais que ele. Tá, mas deixa eu te perguntar uma questão muito importante sobre toda essa confusão familiar. Ah. O miojo da Boaz é gostoso? Cara, não tem muita diferença. Só que era bem mais barato. Então, sim. Apesar do caldo não ser tão grosso, você dá valor, porque era tipo um miojo na época, era realmente 50 centavos. Não, e o custo-benefício era excelente, porque você tinha um miojo e o show da Vanessa, né? Piada, por dois miojos, você ia ver um show, você pensa. Porque a regra era ter produtos diferentes, Boaz, dois produtos diferentes. Você pegava um miojo verde e um miojo vermelho, pronto, tava garantido. Olha o seu ingresso. Aí. Como eu queria ter ido no show da Vanessa por R$2.050. Piada, eu fui duas vezes. Teve um de graça, lá na praça. E teve esse, que foi nesse evento fechado no Álvares. Realmente foram dois shows bons. Só que num ela deu uma canseira muito grande na gente. Porque Vanessa é terrível. Ela sem dente, ela tá lá, ajoelhada, né? Mexendo cabeça, ela tem cabelo. Ah, sei lá. Eu acho uma falta de educação. Enfim, eu não sou mais fã dela, né, amigo? Tem mais o que fazer hoje em dia, né? Ah, a canseira que você fala é porque ela deixou vocês esperando? Pô, pra caralho, mano. Eu achei que ela tinha dançado, cantado muito, aí vocês não, né, gastaram energia. Normal, não, senhor. Cantou normal lá, nem foi grandes coisas, não. Mas gostava dela, né? Levei minha mãe ficava olhando pra ela, falava assim, ah, com os olhos todos cheios assim de encantamento. Da roça, oh, né? Bichinho. Ai, ela é igual na televisão. Ai, eu falava, ah, ela é, né, amor? Enfim, fica muito encantada. Levei ela. Foi legal. E aí, eu tô trazendo uma demanda aqui do público pra gente se encaminhar pro final mesmo. Porque você tá sempre aí pedindo as barras de pets, né, Thiago? As pessoas sabem que você tá nessa luta. Há 2 anos. E aí a Carol Calculista no Twitter falou o seguinte, queria um sede para mães de humanos. Queria mandar barras da maternidade. Ok, a gente inclusive já teve um sede especial de mães, de humanos aqui, com uma mãe e uma filha, sabe, nesse programa, entendeu? É, gente, assim, fica a dica que você pode mandar as barras, não precisa esperar um episódio temático sobre a sua barra, não. Só sobre mães, que aí, por exemplo, tem que chamar alguém que seja mãe pra ter lugar de fala, nós não temos aqui. Pois é, a gente só de pet, né, no caso. Só mãe de pet, mãe de planta. E então, a Denise, né, que é mãe do seu filho. A Denise, com esse filho que nunca nasce. Já tá lá, tem 10 meses com a mãe dela. Mas eu entendo o nosso filho. Porque se sair no Brasil de Bolsonaro, a troco do quê? É melhor não nascer. Ai, credo. E aí quem respondeu o tweet foi a advogada de Atléticas, que respondeu o seguinte. Enquanto isso, adotei um pet pós-sede pets, mas nunca mandei minha história. Carinho de palhaço. Exatamente. Vamos dizer, esse pet seu, ele é um santo. Ele não é. Você sabe que tem coisas que ele faz que te irrita, te incomoda. Manda pra cá. Que a gente vai ter empatia e sensatez. Tá? Ah, sim, sempre. É, porque agora que a gente tem cachorro, a gente fica o quê? Um ser humano melhor também. A gente aprende muito com o cachorro, a gente fala com ele, a gente trata ele em conversas que você nem acredita. É, onde a gente tava mesmo? Em Time Brasil 2022, julho. É isso, agora eu vou trazer pra gente fechar com chave de ouro o bloco Giancarlo, né, que sempre deixa comentários excelentes pra gente no sede. Então vou ler 2 aqui. Um é do SED 156, gente que se valoriza não transa, né? Verdade. Importante salientar esse título, porque foi uma frase sua, você ficou muito feliz. Primeira, né, pela... vez consegui falar um termo, né, um bordão que tinha força suficiente pra, sabe, Fiquei muito feliz mesmo. Acho que o nome desse Indie Time, pra gente não perder a... Cabaré. É, cabaré, como que é? Identitário. Eu Identitário, acho. É isso aí. Porque o Indie Time também é isso. É isso, gostei. É bom que eu não perco, assim, o ritmo, né? Da ideia das músicas. E a gente já registra a marca, né? Cabaré Identitário pro futuro. Pois é. Curti, amigo. Boa. Muito assunto. Bom. Aí o Giancarlo comentou o seguinte, ó. Thiago e Lexi juntos de novo, até que enfim... É, mas é isso, né? A gente realmente amigas e rivais, sabe? E também tem aquela coisa, né? Nós somos duas pessoas que valorizamos muito o show business, né? Assim, sim. Dá o que o público quer, né? Assim, ver. Então, quando rende... E gostam muito da atenção também, né? Também tem essa questão do autocentrismo, né? Que as pessoas têm, sim. Que a gente também compartilha. E sabe uma coisa que eu tava lembrando que a Lex Barbieri, a Lei, é a única pessoa que me entende? Quando a gente tá falando uma frase e começa a fazer uma voz diferente, esquisita, acho que só a Lê faz isso aqui, além. Assim, naturalmente, não quando já. Quando, por exemplo, você faz a voz do Mickey. Oi, professor! Você faz. É no momento que você está já vindo com a proposta de brincar. A gente tá falando e aí no meio da fala a voz muda. Sabe, assim, fica um negócio... Ah, você tá falando então que todo o elenco do set tirando vocês não é natural, é tudo forçado. Não, eu tô falando natural, não é disso que eu tô falando, garoto, meu Deus do céu. Eu entendi, só quis te colocar numa saia justa. Você consegue, facilmente, assim, em saia justa, mas tô dizendo isso não. Tô dizendo que a gente, às vezes, perde essa compostura um pouco, assim, a pessoa... A Denise tem um pouco isso. Tem. É pra poucos, não é pra muitos, que se expõe muito. Você, por exemplo, né? Você não é um cara, a gente não... Ó, eu fui saber um negócio de... com o Net. Quantos anos, viado? Gravamos um podcast falando coisa do Arco da Velha aqui. Você. Pois bora. É, mas é porque foi uma questão que surgiu que eu sei que se eu me expusesse ia ser muito julgada pela internet. É mesmo. Fiquei pensando nisso depois, mas é assim... Foda-se, né, amigo? Enfim. Aí, é isso. Poucas coisas, você é uma pessoa que não expõe tanto assim, detalhes. Acho bom isso. Tem que saber separar as coisas mesmo. Não, tem não. A gente tá aqui buscando a exposição dos outros. Cara, foi isso. Olha, e falar em exposição, você trouxe aqui o próximo tópico do comentário do Giancarlo, que é o seguinte, ele fala assim, que negócio é esse do Thiago perder seguidores no Instagram porque tem pouca foto com mala marcada? Exatamente. Mas aí, ok, eu tenho que adequar o meu brand, né, o meu público, a minha imagem, para poder saber os conteúdos que eles gostam. Porém, sim. Preguiça, que eu fico com preguiça não é de fazer, não, é preguiça da humanidade mesmo. Aí é isso. Não tenho inclusive, ele questionou, ó, cadê a valorização do intelecto dele, gente? Cadê, ícone? Gente? Existe, eu juro, existe. Amigos, tem que vir aqui me assistir nas Chiadas e eu interesso. Ah, eu vou, vai ser o cabaré. E pra ver a mala, pode estar no Instagram também. É que uma hora vai ter. É porque a pessoa, quando acompanha o Instagram pra ver mala, assim, pessoa que bota mala quase todo dia, a pessoa fica querendo mais e mais conteúdo da mala da pessoa, entendeu? Uhum. Aí teve uma galera que chegou numa época que eu tava indo muito em cachoeira, né, no passar, assim. E aí chegou... E aí depois, o que não era isso, né? Quando a faculdade foi reiniciando, voltando pro presencial, eu fui tendo mais coisas pra divulgar, as coisas aqui foram acontecendo. Aí eu voltei a ter evento que eu gosto de ir, por exemplo, que é ver peça. Aí sempre tem coisa lá disso. E as pessoas não... Não, esse... Ah, uma peça que eu vejo não dá nem perto de visualizações, que dá uma sunga, né? Uma foto de sunga na cachoeira, não sei o quê... Olha, e aí o Giancarlo tinha falado da valorização do seu intelecto, né? Mas logo na sequência ele falou assim, Leózio também tem postado poucas seminudes, aliás, outro ícone. Você tem postado poucas fotos mesmo, sua em geral, né, Leão? Ah, eu tô um pouco cansado das redes, sabe? É, por quê? Eu tô. Ah, porque eu fiquei muito nessa coisa de divulgar coisa, de fazer minha marca como autor e não sei o quê. Aí eu fiquei meio exausto. E o Instagram tá muito difícil também, eu não gosto de gravar vídeo, né? Tem esse problema. E aí só aparece vídeo pra mim no Instagram. E aí eu vejo que as pessoas que estão tendo as coisas, visibilidade, tudo é vídeo. Eu falei, ah, eu tô exausto. Poxa. Mas um dia eu volto com minhas 100 minutos e com meus conteúdos também. é isso. Fase, né, também. Às vezes fica tão tóxico também as coisas. Enfim, dá vontade só de não, nem entrar. Mas você entra muito pra olhar as coisas? Não, eu entrava muito no Instagram. Eu acordava, ficava um tempão no Instagram, sabe? Perdi a vida scrollando. Agora, pra eu abrir o Instagram, tipo assim, dou uma olhada se tem mentions, se tem coisa, e é isso. É isso. Não perco legal. Mais a vida com o Instagram, não. Aham. Uhum. É, também não. Não fico muito em função, não. Mas é chato. É chato quando a gente precisa ter que fazer as coisas com meta e você vê que o algoritmo não ajuda também, né? O próprio Instagram não contribui nada. Enfim. Pois é. E aí, se a gente passa a se enquadrar, né? Também tem muito disso, porque a gente tem que fazer o conteúdo do jeito que o Instagram tá querendo. A gente tá se enquadrando. Você acha que você vai pra rede ser livre, você acaba se enquadrando, só que de outra forma. Exatamente. Ah, estranho. Dá, vamos fazer um... Final do programa. Fazer gente. Um programa aí, Dilema das Redes. É. Ó, e tem outro comentário do Giancarlo no podcast 158, que ele questiona o seguinte. Gente, o Luciano não chegou gostoso dessa vez, por quê? O que houve? Raio heteronormatizador? Surpreendeu que... todo mundo. Que tem essas mundo. Fases héteros, né, menino? Eu não acho que eu seria tão assim, né? Tão enfático, né? Raio hétero. Pois. Chegaria a esse ponto. Mas. Menina, aqui, Luciano botou um negócio, um quadradinho daquele de pergunta anônima há pouco tempo. Tô fazendo fofoca dos outros, né? Tô aqui fazendo todo mundo. Enfim, foda-se. É no Instagram, sigam ele, gente. Underline LG Maia. Ele, aí, mas ele criou até o Close Friends agora pra responder essas perguntas aí. Close Friends, né? Porque era todo mundo querendo transar com ele. É. Você viu? Estão oferecendo penas e bocas à torta e à direita. Um monte de saudade, não sei o quê. Enfim. Tá de parabéns, arrasou, Luciano. Eu faço as coisas pra ter o meio de flopar. Aí, nossa, foi o maior sucesso. Daí depois ele continua aqui, o Jancar falando o seguinte: Edu tava sarcástico e amargo igual a Erika, amei. Edu tá sempre sarcástico e amargo. Há um bom tempo, né? E se você não gostou, pau no seu cu. Aí ele fala, ó, Thiago, chocado com o golpe da 3 de 20 que o Thiago caiu. Porra, mano, porra. Não, gente. Todo mundo ficou muito entretido. Eu acho que a história do 3 de 20 foi no Bloopers, foi mais destacada do que o programa. Eu tinha esquecido desse pedaço. Quando veio, eu falei, cara, não acredito que o Léo vai fazer um bloco só com essa história, velho. Ficou bem legal no final. Mas foi divertido. Essa história hoje, enfim, né? Toda história ruim de passar é boa de contar. E aí, é isso. Tô pensando até quando chegar na matéria de atuação cômica, botar, fazer essa contação. Cara, a gente tem que ficar esperto, muito. Depois desse dia, eu falei, é realmente... Não dá pra dar mole e ficar querendo ser bonzinho com todo mundo que vem falar com você, não. Na rua. Sabe? Às vezes a gente tem que ser um pouquinho egoísta. Enfim. E aí ele falou assim: achei que ia ter. Quando começou a contar, achei que teria algum trocadilho com 4,20, mas foi pior do que isso. Muito pior. Se fosse com 4,20, tinha todo mundo terminado sorrindo e comendo pois bastante. É. Não, e aí ele conta uma história aqui, ó. Quem é de São Paulo sabe que antigamente, na 25 de março, rolava uma demonstração dos vendedores em plena calçada. Eles passavam massageador nas nossas costas e alguns iam com um negócio até o nosso rego, em público mesmo. Gente. Massageador? O que isso tem a ver com maconha? Não, é porque quando a gente contou a história do 3 e 20, a gente começou a contar outras histórias do povo que ilustrava a unha no shopping, dos golpes de... verdade, é. Aí ele resgatou essa coisa do massageador no rego. Meio que o comentário que o Jean faz é de botando assim, pedaço do podcast inteiro. Já foi pra outro tópico. Entendi. Já evoluiu junto. Não, era no mesmo tópico do 3 de 20 que a gente comentou. Junto com a conversa. Tô precisando, inclusive, de um massageador desse. Sabe? Seria no rego? Bom. É, até no rego. Se for. Sabe quando elas têm aquelas massagens. É cadeira de massagem shopping? Já. Não tem uma hora que eles enfiam o negócio no rego da gente? Não. Tem uma hora que dá, que é a hora que dá uma massageada nas nádegas. No rego eu nunca vi, não. Meiozinho dá uma subidinha de um ferrinho assim, ó. Meu, dá uma adoro, meu. Muito bom essa cadeira. Ah, é isso, gente. Faça uma massagem no rego. O que mais tá em dia com o nosso salário, né? É o Giancarlo. Ele parabéns, tá ó. Sempre... O Jean faz a nossa alegria nos comentários, tá sempre exaltando a lei, exaltando a gente. Pedimos mais gente assim, viu, gente? Mais Jeans. Por mais Jeans, no mundo. No céu. Muito bem. Então vamos encerrar nosso cabaré identitário? O cabaré identitário fica por aqui. Foi um prazer, Léo, comentar sobre a nossa própria entidade, a entidade de todos os participantes, através da fofoca. Hoje, esse editário é maravilhoso, belíssimo programa. E em breve estamos aí gravando mais sedes e mais editários ao mesmo tempo. Por favor. Por favor, please. Muito obrigado pela participação, Léo. É um prazer sempre como um assistente de palco. Obrigado a você por me convidar aqui para o seu programa, manter empregado, ganhando um salário. Quer deixar sua caixa postal para contato? Ah, não, tô tranquilo. Compre meus livros lá na Amazon, viu, gente? Entretempos, Amanhã gente. Pode Esperar e Os Desvios na Estrada. Estou ansioso para saber os comentários do senhor sobre os livros. Tá lançando três já, né? Eu tenho aqui uma lista, eu vou botar o senhor na frente. Vou passar, tô dando prioridade, senhora, ao seu livro. Três livros para ler. O seu, inclusive, é o que eu tô mais empolgado para começar a ler. Vou logo nele. Tem um do menino que eu acho que deve ser muito teen. Acho que não vou curtir muito, não. Tá dando prioridade mais ou menos, que o segundo já tem um ano, você não leu ainda. Então, e aí tem esses três pra ler, tu tava esperando uma férias mesmo, um trem assim. Eu vou conseguir agora. Vamos te ouvir. Graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Ai, vocês sabem quem sou eu? Não sei se vocês sabem, mas Thiago, lendo meus livros, ele manda vídeo react de alguns diálogos da safadeza dos personagens. É uma maravilha. Ah, vou voltar já. Tem um... Precisava ter um... Será que eu vou lembrar tudo o que aconteceu? Será que eu leio tudo de novo? Tem o Previously. Tem o Previously? Tem. Não esperava menos de você, Deus, graças. É isso aí. No Kindle tem, né? No físico não tem, mas se você quiser eu te mando o Previously. Eu quero o Previously muito. Te mando. Pode me mandar que eu vou começar até o final de semana. Olha aí. Promessa. Yes. Então eu vou ler, o Amanhã Pode Esperar. E vocês também, ouvintes do End Time. E você não quer dar nenhum recadinho não na paróquia? Não, por hoje, por enquanto é só. O seu link tá aí, né? Você vai me mandar pro post. Vou mandar o link da contação de histórias. Em setembro, estamos de volta com Ser ou Não Ser Hamlet. Aqui no Rio de Janeiro, gente. Vamos nos apresentar de graça em algum lugar aqui na região do Rio Comprido, na Zona Norte. Então vem, já se prepare, tem bastante tempo aí. Pra poder não ficar falando, Thiago é ator, porque é ator de teatro, pra você ver, só tem um jeito, indo no teatro, ou na rua, né, onde tiver acontecendo o evento teatral. Então, precise ver, tá, gente? É isso, seu Leózio, foi um prazer, inenarrável. Ai, foi demais. Arrasou. Sabe quem estuda comigo, na faculdade? O Dami Gato, você lembra do Dami Gato, do Big Brother? Quem? O Dami Gato. Um Dami e o boneco? É, teve um... Vazou um print, uma foto, alguma coisa assim, de uma gravação de uma prova do Anjo. Aí as pessoas na internet ficaram polvorosas porque era um gostoso. Esse gostoso da minha faculdade, o Dami Gato. Ele ficou conhecido como Dami Gato. Ah, que bom, né? Que tem essa fama tão específica. Mas ele é um querido, gostoso mesmo. Lindo. Não aceita no vilão, gente. Procura. Esse homem é um trem. Entendi. Sabe trem? Uhum. Então vamos chamar ele, imagina, a participação especial do Dami Gato no sede. Vamos! Vou chamar ele. Muito bem. Então tá, amigo, eu vou comer um negócio aqui, já encerramos. Vai lá, vamos dar tchau pro público. Beijo, público! Tchau, gente, foi um prazer, hein? Até mais. De qualquer momento de volta, mas a gente tá pra você. Eita, roubou agora. É o que eu abri o WhatsApp, olha que merda. A qualquer momento a gente volta com mais a gente dá aí pra você.